um tanto sem fim de gente inseguro. Do lado que deve escolher do muro imaturo. Fez juras que jurava jamais descumprir. Andou pisando em pedras, achou que não ia cair. Mas caiu, quebrou a cara, agora tem que admitir. Que tá tipo um cão sem dono, sem saber pra onde ir. Vem pra cá, vai pra lá, só que não encontra paz. Tem dó, senhor, no coração desse rapaz. Tem muito amor pra dar, mas não sabe quem presentear. Então vai vagando, guardando aquilo que tem de bom. Se inspirando no som que dá o tom de seus sonhos. Não consigo mais seguir sozinho na viagem. Então me aproximei, manifestei as minhas ambições. Desfavoráveis condições não me impedem de ter boas intenções. Quando eu segurar na sua mão, colar meu coração no teu, vai sentir que tudo isso é o plano de Deus. Pra que sejamos felizes como sonhamos um dia. Casamento, casa, filhos, família. Andei vagando. Felicidade mora no teu abraço. Agora tem sentido tudo aquilo que eu faço. Satisfação em ver a criança crescer. Nosso fruto, nosso filho, nosso amor, nosso ninho. Nossa vitória, nosso caminho. Ninguém se torna alguém feliz vivendo sozinho. Amor, amor, meu eterno amor. Alegria, gozo, paz, segurança, espaço. A felicidade mora no teu abraço. A felicidade mora no teu abraço. A felicidade mora no teu abraço. A vida é breve, por isso ame enquanto pode.